Namastê, queridos e queridas ouvintes, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, sempre aqui trazendo para vocês temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, levando para vocês aqui a temática que é a sabedoria das idades. E nessa fase do nosso programa nós estamos trabalhando com vocês aqui os temas das ciências e tradições ocultas. É um tema realmente muito amplo, então nós estamos usando como referência o maravilhoso livro de Manly Palmer Howe, The Secret Teachings of All Ages, Os Ensinamentos Secretos das Idades, que está servindo como base para o nosso estudo. E dando continuidade aqui à temática que nós estamos abordando aí no último programa, nós vamos levar para vocês hoje, ouvintes, um programa muito especial que vai expandir as ideias do último programa que nós transmitimos para vocês. Nós vamos falar sobre a numerologia e a matemática pitagórica. É o tema que nós vamos abordar hoje com vocês e vamos tentar abordar algumas das ideias que estão aqui no livro do Manly Howe, porque realmente há um volume muito grande de informações que são abordadas aqui e que muitas delas realmente nós não poderemos abordar hoje, porque tratam realmente de aspectos da matemática pura e da matemática simbólica. Então nós vamos tratar de levar para vocês as ideias magnas que foram defendidas pelo mestre Pitágoras e principalmente as ideias que têm a ver com o simbolismo dos números e também das proporções, que são realmente muito importantes para a nossa compreensão do que vem a ser realmente a matemática, os números, a numerologia e as proporções áureas que existem. Das muitas coisas que Pitágoras ensinou, realmente uma das mais importantes e que está sumarizada numa frase célebre de Pitágoras é que Deus realmente geometriza, que os números governam o universo. E por isso mesmo Pitágoras é tido como o patrono, se não o fundador da numerologia ou do simbolismo que existe entre os números e as letras e, obviamente, os sons. E esta relação entre números, letras e, obviamente, sons é uma ciência oculta chamada numerologia. Então, há muitos numerólogos que fazem uma numerologia e chamam-na de numerologia pitagórica, né? E obviamente que Pitágoras nem foi o inventor dos números, nem o inventor da numerologia, porque ela é uma ciência oculta muito mais antiga do que qualquer personagem histórico. E nos apressamos logo a explicar isso, porque, como bem diziam os egípcios, os números que nós usamos apenas como medida de grandeza, né, para termos aí, fazermos as nossas contas do dia a dia, né, que na verdade é um uso bastante profano, né, digamos assim, dos números, né, principalmente nas nossas contas pessoais, né. Na verdade, é uma aplicação totalmente externa do que venha a ser realmente a numerologia. Nós usamos os números para calcular quantidades, para calcular distâncias, tudo que tem a ver com realmente fatores escalares, né? Nós utilizamos os números. E a origem dos números se perde na noite dos tempos, como bem diria aquele filósofo, aquele poeta. Porque antes de ser uma medida de quantidade, antes de ser uma medida de proporção, os números são ideias fundamentais. Então, os egípcios diziam exatamente isso, de que o número, na verdade, era uma expressão de algo muito mais profundo. E hoje, a filosofia, dentro da linguística, está dizendo praticamente a mesma coisa com relação às palavras, né, e aos seus símbolos. Porque antes que uma palavra pudesse existir aqui na Terra, ela precisa ser o representante de uma ideia ou de uma coisa da natureza que existe naquele lugar do universo que Platão chamava de mundo da alma, né? Ou seja, no mundo espiritual. E como bem rege as leis herméticas, antes que alguma coisa exista aqui na Terra, ela precisa existir no mundo mental, no mundo espiritual. E assim é com os números. Os números, na verdade, são apenas a expressão externa, simbólica, de uma realidade oculta. Então, quando nós usamos um algarismo, quando nós fazemos o uso de números, quando nós colocamos números na nossa frente, nós podemos achar que isso não tem realmente nenhuma importância. Mas esta não é a verdade, ouvintes. A verdade é que toda vez que nós estamos submetidos a números, quer nós os estejamos vendo esses números, ou quer eles estejam ressoando na forma de música, de sons, porque a grande verdade do universo é que tudo é vibração, tudo ao nosso redor está vibrando. Então, quando nós vemos os algarismos e nós estamos muito fixos nas ideias materialistas e que eles representam apenas quantidades, na verdade, nós estamos longe da sua realidade. Eles são símbolos externos de realidades internas. E sobre isso, Madame Helena Blavatsky escreveu na sua magna obra A Doutrina Secreta a respeito dessa qualidade oculta dos algarismos, dos números. Pois, na verdade, existe uma relação muito estreita entre as vibrações daquilo que nós pronunciamos, das nossas palavras e dos números. Porque mesmo a vibração do próprio som, a voz masculina, por exemplo, ela varia entre 250 e 300 Hz, ou seja, entre 250 e 300 vibrações por segundo. E a voz feminina mais aguda, ela vibra mais rápido, entre 250 e 400 Hz. Então, quando nós ouvimos um som, na verdade nós estamos decodificando um número que está por trás. E isso no plano físico, porque no plano espiritual a coisa vai mais longe. Então Blavatsky, no volume 1 de sua A Doutrina Secreta, ela cita um outro escritor, onde ela sufraga, ela realmente confirma aquilo que foi escrito por esse pensador com relação aos números. Nós vamos ler aqui para vocês, porque é muito interessante. Diz aqui Blavatsky, fazendo a sua citação: o exército da voz é uma denominação que se acha intimamente relacionada com o mistério do som e da linguagem, como efeito e corolário da causa, o pensamento divino. Como tão bem o expressou P. Christian, o ilustrado autor de Story de la Magie e de L'Homme Rouge de Tuileries, tanto as palavras pronunciadas pelos indivíduos como os nomes de que são portadores têm grande influência em seu destino futuro. Por quê? E aí Blavatsky cita P. Christian, abre aspas: quando a nossa alma, ou seja, a nossa mente, cria ou evoca um pensamento, o símbolo representativo desse pensamento fica automaticamente gravado no fluido astral, que é o receptáculo e, por assim dizer, o espelho de todas as manifestações da existência. O símbolo expressa a coisa. A coisa é a virtude latente ou oculta do símbolo. Ou seja, quando nós olhamos um algarismo, na verdade nós estamos vendo a expressão externa da realidade espiritual. E o mesmo se dá com as letras e com os vocábulos que nós formamos. Então, segundo P. Christian, pronunciar uma palavra é evocar um pensamento e fazê-lo presente. O poder magnético da palavra humana é o começo de todas as manifestações no mundo oculto. Ou seja, pronunciar um nome é não somente definir um ser, ou seja, uma entidade, mas submetê-lo à influência desse nome e, por assim dizer, condená-lo. Por força da emissão da palavra, o verbum, a sofrer a ação de um ou mais poderes ocultos. As coisas são, para cada um de nós, o que a palavra determina quando as nomeamos. A palavra, o verbum, ou a linguagem de cada homem, é, sem que ele disso tenha consciência, uma bendição, uma bênção ou uma maldição. E é por isso que a nossa atual ignorância acerca das propriedades ou atributos das ideias, assim como sobre os atributos ou propriedades da matéria, nos é tantas vezes fatal. Assim, os nomes e as palavras são benéficos ou maléficos, em certo sentido. Eles são nocivos ou são saudáveis, conforme as influências ocultas que a sabedoria suprema associou a seus elementos, isto é, às letras que os compõem e aos números que correspondem a estas letras. E isso é que é a verdadeira base da numerologia, ou seja, de que por trás daqueles simples algarismos, ou por trás das letras e das suas combinações, que são as palavras, estão realidades vibratórias, são realidades espirituais. Então, quando nós pronunciamos as palavras, nós registramos no plano espiritual, no fluido astral, como foi mencionado aqui, certas vibrações. E como as letras correspondem a números, correspondem a certas vibrações, como foi mencionado, as palavras são ou nocivas ou são salutares ou saudáveis, né? E Blavatsky aqui confirma isso. Certíssimo. É esse o ensinamento esotérico aceito por todas as escolas orientais de ocultismo. No sânscrito, como no hebraico e em todos os demais alfabetos, cada letra tem sua significação oculta e sua razão de ser. É uma causa e também o efeito de uma causa procedente. É a combinação de letras que produz muitas vezes efeitos mágicos. As vogais, sobretudo, encerram tremendos poderes ocultos. Os mantras, que são esotericamente mais invocações mágicas que religiosas, são cantados pelos brâmanes, como o resto dos Vedas e outras escrituras. E por que eles são cantados? Porque exatamente ao se cantar se usa as vogais, né? Todo cântico ele é baseado exatamente na fixação da nossa voz, na extensão das vogais. E assim sendo, quando nós cantamos, como todas as religiões, os brâmanes e aqueles que realmente são contemporâneos nossos, nós de certa forma sabemos disso. Por isso que há aquela famosa frase que quem canta seus males espanta. E Pitágoras estava realmente ciente disso, por isso que ele defendia a boa música, a música realmente que eleva a nossa consciência, porque a música também é uma aplicação prática da numerologia. A música é realmente uma extrema revelação que nós não podemos olvidar de maneira alguma, né? Nós não podemos de forma alguma escapar da influência que nos traz exatamente toda a influência que os números que estão por trás das letras e dos sons acabam realmente nos trazendo. Então, Pitágoras desenvolveu exatamente a sua teoria musical, dominava exatamente a produção do som pela divisão das notas musicais do seu sistema musical. E ele conhecia como ninguém como analisar a voz de uma pessoa e, obviamente, analisar a harmonia ou desarmonia de uma pessoa pelo que era emitido. E se há realmente alguma coisa cara para Pitágoras e todos os numerólogos, são realmente os números. Os números que são as ideias fundamentais por trás de tudo. Começando pelo algarismo zero, né? Que é realmente o mais difícil de ser compreendido. Quando nós fazemos as nossas continhas, parece fácil que zero é apenas uma casa vazia, né? Mas o que é realmente o vazio? Será que ele pode ser explicado, né? Na filosofia sempre houve discussões realmente acaloradas em relação ao que é o zero, que é o vazio, né? Dizem os pesquisadores que o zero foi trazido pelos indianos, pelos brâmanes, quando falavam realmente das coisas mais abstratas, pois o vazio, na verdade, é ao mesmo tempo o todo, é o plenum. Então, quando nós dizemos que, e os gregos diziam isso, que do nada nada sai. Havia o princípio do ex nihil, nihil fit. Na verdade não é bem assim, pois o universo vem exatamente desse zero, desse todo, que nós realmente não conseguimos compreender exatamente o que ele é. É por isso que ele é representado pelo círculo, que é tudo ou nada, pois o zero, na verdade, é um círculo que nós traçamos. E apesar disso, apesar de ser tão abstrato, o zero é muito útil. Sem ele, nós não conseguiríamos fazer as nossas contas diárias, né? E todos sabem que o zero à esquerda não significa nada, mas à direita ele multiplica sempre os valores que nós sempre estamos correndo atrás. E o algarismo número 1, ou a mônada, como diriam os pitagóricos, é o primeiro dos algarismos, daquilo que é objetivo. Então, do zero vem exatamente essa ideia inicial, que Pitágoras chamava de mônada, que ele considerava realmente algo também de total importância no seu estudo, porque é o primeiro ponto dentro daquele completo vazio, e desse ponto é que vão derivar todas as coisas. Então, o zero é Deus absoluto e imanifestado. E a mônada, ou o número 1, é a primeira manifestação de tudo. É a partir desse 1 que tudo vai realmente se desdobrar. E então os pitagóricos davam realmente uma importância muito grande a ele. Já a partir daí começa um desdobramento de tudo. Então, se o número 1 é o ponto, o dígito número 2, o número 2 é a primeira diferenciação, ou a primeira reta que se traçou entre dois pontos. Por isso que na numerologia o 1 é a liderança, enquanto que o 2 é a sensibilidade, é a primeira dimensão que surge dentro da manifestação. E como todos os ocultistas, eles faziam a divisão. Então, os números ímpares são números masculinos, e os números pares, como o número 2, são números femininos. Então, isso nós podemos ver. A própria forma dos números, de certa forma, representa isso. Então, a unidade e a díada, ou a dualidade, elas não são capazes em si mesmo de manifestar o mundo, pois é necessário que eles se unam. O 1 se unir ao 3, aliás, ao 2, e aí provocar a existência da tríada. E aí sim, com a tríada, nós teremos o começo do mundo manifestado, pois a Trindade é o começo de tudo, pois Deus é uno e ao mesmo tempo é triplo. E daí que os triângulos, como nós vemos representados nas pirâmides e nas diversas formas que eram muito caras para os antigos, ele era realmente muito importante. Por isso que nós vemos nesse quadro clássico de Pitágoras, ele empunhando uma pirâmide representando exatamente o número 3, que é um número masculino, e essa trindade é a partir do 3 que vai surgir realmente o universo manifestado. e o ser humano está totalmente relacionado com o 3, pois, como nós lemos nas escrituras, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, semelhança não quer dizer igualdade, mas nós também somos unos na nossa consciência, mas somos trinos. Como seres aqui no corpo físico, nós temos a cabeça, o tronco e os membros. E eu já fiz essa experiência várias vezes. Numa plateia, se você pede para todo mundo fechar os olhos e escolher um número de 1 até 5 e pedir que aqueles que tivessem escolhido o número 3 que levantassem a mão e em seguida pedir para que todos abrissem os olhos, por incrível que pareça, mais de 60% ou 70% da plateia, do número 1 até o número 5, 60%, 70% escolhem o número 3. Ele é realmente muito importante para o ser humano. E na numerologia, esses três números, o 1, que é o número da liderança, o 2, o número da sensibilidade, e o 3 é o número da comunicação, o número do Espírito Santo, o número que vai trazer realmente a manifestação. Enquanto que o número 4, que é o dígito seguinte, ele representa justamente a manifestação, a matéria que surge da Trindade. Então o 4 é o número da matéria, é o número da inércia. E por muito tempo eu tenho que confessar que eu tinha muito medo do número 4. Hoje eu já não tenho tanto medo dele, né? Tentava evitar de todas as maneiras o 4, porque como ele representa a matéria, a inércia, ele muitas vezes é incompreendido para nós. Vivenciar um número 4 em qualquer situação, na nossa vida, no nosso nome, pois o nosso nome gera números, ele é muito difícil de vivenciar. É preciso ter sabedoria, porque ele exige paciência, ele é um número que traz a lentidão, que traz a inércia, que traz a avaliação da matéria. Então ele é um sólido. Se o 3 é o triângulo, 4 obviamente que é o quadrado, né? Que é obviamente muito importante na geometria, na matemática, e depois nós vamos ver aí as proporções que saem desses números, que são também importantíssimas. E o 5 vai mais além do número 4. A ideia do 5 ou do pentágono é também muito importante para o ser humano, pois, de certa forma, o ser humano já evoluiu do 3 para o 4 e está hoje no 5. Por isso que o pentágono era o símbolo dos pitagóricos, o pentágono que tem a estrela de 5 pontas, mas é um número que oferece realmente muitos perigos também. Ele é o meio do caminho entre a descida e a subida. É um número da aventura, é um número do sexo, é um número das agitações. Não por acaso, quase sempre, aquelas pessoas que gostam da agitação, gostam de se movimentar, adoram o número 5. E a partir dele, então, começa uma subida, né? E, na verdade, o próximo dígito, que é o número 6, o seu próprio desenho, que é o contrário do número 9, né? Onde nós temos uma esfera mais abaixo, então ele é uma esfera que começa a lançar uma haste para a subida. Então o 6 é o número da família, é o número das associações, é o número do contato social. E é a partir dali, da matéria condensada, né, que começa a subir, que se inicia então a evolução. E no dígito seguinte, que é o 7, então já não há mais aquela inércia da matéria. O 7 é tido como o número mais espiritualizado, ou um dos mais espiritualizados, porque os ciclos do universo têm muita relação com o número 7, pois há tantos simbolismos do 7, as 7 cores primárias, as 7 notas musicais, os 7 grandes arcanjos perante o trono de Deus, e são múltiplos de 7 que regem a criação. É a matéria que vai subindo. E quando chega-se ao número 8, que é, se o 8 é colocado deitado, ele representa o infinito. O 8 representa a criação de uma nova esfera. É uma esfera superior que está em conjunção com uma esfera inferior. Então, se o 7 é o número da espiritualidade, o 8 é o das responsabilidades, é o número do dinheiro, é o número das posses, mas ao mesmo tempo é o das preocupações no controle da administração, e na verdade é o número de alguém que tem que ter espiritualidade, mas também tem que ter o controle da matéria. E Cristo se diz que o seu número simbólico é o número 8. E finalmente, o último dígito, o número 9, é que é o contrário no seu desenho do número 6, ele é uma esfera que se eleva com a sua haste inferior, demonstrando que ele saiu lá de baixo e chegou lá em cima. Em muitos sistemas antigos da numerologia, nem se usava diretamente o número 9. Ele só era obtido pela soma de outros números, pois ele era tido como o número dos iniciados, o número dos seres elevados verdadeiramente, espiritualmente. Então são essas, ouvintes, de uma forma muito simplória, pois nós não temos todo o tempo do mundo aqui para falar deles, gostaríamos muito, mas são 10 ideias, é a década sagrada de Pitágoras, que contém realmente as 10 ideias universais que se desdobram para que haja realmente todo o processo da criação. Então, os pitagóricos faziam uma série de relações triangulares entre eles até se obter o 10, a junção das 3 primeiras instâncias, o 1, o 3 e o 6, para obter nessa soma 6 mais 3 mais 1, 10, e eles tinham uma estima muito grande, os pitagóricos, por essa década sagrada, ou então a tetractes, como eles assim a chamavam, que era também muito, muito importante para a compreensão dos pitagóricos na sua numerologia. Mas vamos fazer aquele nosso intervalinho, enquanto eu vou me preparando aqui para entrar num campo muito bonito dessa interpretação dos números, que é as ideias das proporções. Então vamos falar das proporções sagradas, que são realmente um dos campos da matemática pitagórica mais bonitos de se explorar. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos já. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, falando hoje da numerologia e da matemática pitagórica. E agora nós vamos entrar num campo e realmente aqueles que estão nos acompanhando em vídeo vão se deleitar aí. Você que está aí também nos ouvindo pela rádio, se você está aí no site da Esotérica FM, vocês também podem clicar aí no nosso playlist para nos assistir. Estamos transmitindo aqui também diretamente do nosso estúdio com imagens. E vamos falar realmente de uma parte muito linda da matemática pitagórica, que é a questão das proporções divinas, que além das ideias concernentes aos números, os pitagóricos, né, e Pitágoras foi apenas o primeiro deles, né, se preocupavam realmente com as proporções divinas, e tudo isso tem aplicações, né? Para nós, infelizmente, o mundo dos números e das suas proporções se limita, como nós dissemos, às proporções, às grandezas escalares, né? As quantidades, quantos litros, quantos metros, quantos dígitos tem na nossa conta bancária, se a conta bancária está azul ou se está vermelha, e nós não vemos exatamente como os números, que hoje mais do que qualquer coisa dominam o mundo, porque esta informática que nós estamos usando aqui para nos comunicar com vocês, ouvintes, é totalmente baseada nesse mundo dos números. Mas as proporções numéricas que os pitagóricos enxergavam nos números tinham realmente tinha uma extensão muito grande, né? Eles faziam uma série de proporções, né, com os números. Então eles davam nomes a essas proporções. Então haviam números que eles chamavam de números triangulares, né, que eram o número 1, por ser a mônada, ser a primeira de tudo, pois na mônada está contido o 3, que é o primeiro triângulo, e o número 6, o segundo número triangular, e também a década, o número 10. Então eles faziam uma série de traços entre os pontos que eles representavam como números, e chamavam o 1, o 3, o 6 e o 10 como os números triangulares. E outros eles chamavam de números quadrados, né? E que eram também o 1, que tem tudo, né? Porque tudo está contido no 1 ou no 1, e o primeiro, efetivamente, número que tinha uma forma quadrada era o 4. E depois, dentro dos primeiros 10 números, o número 9, onde eles conseguiam enxergar a expansão do 4, e daí em diante com o 16 e seguindo toda uma proporção. E tinham também os números que eles chamavam de pentagonais, né? Que a mônada, o 1, contém tudo, também era um número pentagonal, mas o primeiro efetivamente era o número 5, e depois ele se expandia pentagonalmente, né, criando outros pentágonos com o 12, o 22 e assim proporcionalmente, né, assim em diante. E muitos desconhecem que os pitagóricos ou os matemáticos antigos também conheciam não só os números racionais, mas conheciam também aquilo que são chamados números irracionais, né, que são obtidos pela divisão dos números inteiros, ou melhor do que isso, com a aplicação da geometria, né, que era realmente muito importante para eles. Então, quando eles aplicavam a geometria, fazendo, por exemplo, a aplicação daquilo que todo aluno sofre na escola quando chega naquela fase em que tem que aprender exatamente aqui o símbolo que nós estamos exibindo, a raiz quadrada, né? O que é essa danada dessa raiz quadrada? Que é exatamente a diagonal que existe dentro das formas geométricas sólidas, né? E são poucos os professores que explicam exatamente como deveria ser explicado qual é que é esta verdadeira aplicação que existe para se obter a raiz quadrada. Porque se nós vemos um desenho qualquer, né? um quadrado, né? Ou um retângulo, ou até mesmo um círculo que se intersecciona, então aí nós temos as raízes quadradas, né? Se nós temos um quadrado qualquer, dentro dele, né, cruzando a sua diagonal, nós temos a raiz de 2. E se nós tivermos um retângulo, dentro dele nós teremos a raiz de 5. Então, essas raízes quadradas eram muito importantes e, por assim dizer, simbólicas para os pitagóricos. E, obviamente, se nós extraímos a raiz quadrada ou a raiz quinta de um número, ou a raiz de 3, né? Que nós vamos estudar daqui a pouco como ela tem a ver com as proporções. Então, nós estaremos tratando com números fracionados, né? São poucas as raízes quadradas que dão números inteiros, né? Como a raiz de 4, como a raiz de 9, né? Se nós temos uma proporção dentro de uma forma, né, que a sua diagonal dá um número inteiro, isso é mais raro. Por isso é que nós sofremos para calcular isso. Agora, o que os pitagóricos vinham de tão místico, de tão transcendental nessas raízes, é porque eles vinham aí o lado esotérico da coisa, né? Porque quando nós vemos uma forma, quando nós vemos um desenho qualquer, ou vemos, como nós seres humanos vemos outros seres humanos, animais, vemos insetos, vemos as formas da natureza, os nossos sentidos não captam que por dentro ali existe uma raiz, existe algo oculto, e por isso eles viam realmente proporções muito importantes dentro desses números. E quando, por exemplo, eles chegaram a calcular a raiz de 3 por um método bastante interessante e que está muito presente na arte que nós vemos ao nosso redor. Pois a raiz de 3, ela é obtida de uma maneira geométrica pela intersecção de 2 círculos, né? Quando nós temos 2 círculos que se juntam, exatamente aquele anel interno, nós teremos ali a junção dos 2 pontos, que será a mística raiz de 3. E para os ocultistas essa raiz é importantíssima, porque ela é uma proporção que é chamada a Vesica Piscis, né? Ou a chamada, pelo menos ficou conhecida assim, a bexiga de peixe, que não é um nome muito adequado, mas que é muito, muito utilizada, principalmente na religiosidade. Porque 3 é um número da divindade, é um número que representa exatamente a trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, Osíris, Horus e Ísis e todas as trindades. Então, se nessa trindade há um poder oculto, ela é exatamente esta raiz de 3. E por isso que na antiguidade se pintava Cristo exatamente dentro dessa bexiga de peixe, a Vesica Piscis, que é obtida, se vocês acompanharam aí, pelo menos quem está me vendo aqui pelo nosso vídeo, acompanhou muito claramente como que se obtém exatamente essa forma, que é muito importante. A Vesica Piscis, que é, na verdade, utilizada não só nas pinturas, mas é usado na arquitetura. Quando nós chegamos, por exemplo, na porta das catedrais, das igrejas antigas, nós sempre vemos um arco ali desenhado. E ele nada mais é do que a expressão dessa raiz de 3 naquele desenho. É um arco obtido pela intersecção de 2 círculos. E a raiz de 3 é o poder do Espírito Santo. E é por isso que as catedrais, as igrejas têm nas suas portas, nos seus pórticos, exatamente essa proporção. E a Vesica Piscis, que é também, por assim dizer, o símbolo do signo de peixes, ela é empregada das mais diversas formas, né? Tem até um cartão de crédito aí, nós não precisamos fazer propaganda para ele, né? Que diz que, né, tem coisas que têm valor, tem coisas que não têm valor. Esse cartão de crédito, ele é exatamente esses 2 círculos que se encontram no seu símbolo. Então, eles se apropriaram aí de uma coisa muito sagrada, que é exatamente o poder divino do Espírito Santo, que é a raiz de 3, a raiz do poder criativo, do poder regenerativo da natureza, que se manifesta das mais diversas formas, né? Matematicamente pode ser representado e estendido das mais diversas formas, mas é uma forma bela. Na verdade, todas as células do corpo humano e todos os orifícios do ser humano são proporcionalmente também guiados pela Vesica Piscis. Se nós observarmos com bons olhos, nós tivermos treinados, quando nós olhamos uma bela boca ou as narinas, ou observamos os olhos de uma pessoa, nós estaremos observando, na verdade, a Vesica Piscis ali manifesta, né? Aqueles que forem instruídos dentro dessa proporção áurea saberão do que eu estou falando. Então, os orifícios do corpo humano, como todas as células, todas as válvulas, as conexões que existem nas diversas estruturas, né, do nosso ser, estão baseados na raiz de 3, na Vesica Piscis. Então, nos números transcendentais, né, e irracionais que os pitagóricos e outros matemáticos descobriram, há realmente números que são importantíssimos, e entre eles está exatamente o famoso pi. O pi, que é a relação entre a circunferência e o centro da circunferência, é realmente tão importante que há pessoas que até decoram, né, por assim dizer, essa toda essa proporção que existe no número pi, no famoso 3.14 e vai assim em diante. Esse número, que é obviamente irracional, porque você não consegue obter um número inteiro aí, que é a proporção do círculo, do seu raio e do seu centro, era muito importante para os cálculos que eram realizados. Então, pode-se inferir muito da proporção, né, que existe nas coisas através do conhecimento prático do pi e da sua aplicação, por assim dizer, no mundo, que é representado, né, por essa letra grega, o pi. E outra proporção, né, que é importantíssima, porque tem a ver muito com o ser humano, que é representado por outra letra grega, é o fi, né? O fi é algo realmente muito belo de se compreender, apesar de ser matematicamente mais complexo de se entender, porque ele demonstra exatamente a proporção que existe entre as coisas. Quando nós vemos uma vesica piscis, ou a bexiga de peixe, na verdade o que nós estamos vendo ali é uma das proporções do fi, né? Que numericamente, né, o pi é representado pelo 3,14, 13 e por aí afora, enquanto que o fi é representado por 1,61803 e infinitamente também sendo um número irracional. Mas ele é um número que representa proporção, né? E é exatamente a proporção que as coisas na natureza crescem. Então, tudo que é natural cresce nessa proporção, como quando nós vemos as plantas, quando nós vemos os seres humanos nas suas dimensões, dos seus órgãos. O que nós estamos enxergando ali é, na verdade, a expansão dessa proporção áurea, que é o fi. E quando nós olhamos para uma pessoa, né, e sentimos, né, que, porque é uma percepção inata, né, da nossa consciência, né, estamos exibindo aí no vídeo um belo rosto, e por que esse rosto nos parece tão belo, né? Não é simplesmente porque ele é simétrico, mas sim porque ele tem dentro de si as proporções matemáticas das proporções do fi, ou seja, há toda uma distribuição dentro de um rosto que faz com que ele realmente nos seja encantador. Por isso que os selecionadores de modelos fotográficos, modelos não só de rosto, mas de corpo, né, tem exatamente esse olho clínico, mas que pode ser também matemático, de perceber ali exatamente magnífica proporção que existe, que é, na verdade, a expansão do Fi. Então, é a mesma proporção que nós encontramos numa flor que se expande no seu centro para as folhas, é a mesma proporção que nós encontramos num belo rosto humano que intuicionalmente nós reconhecemos como belo. Então, nós não temos tempo para explicar isso aqui com muito detidamente, mas existe toda a relação dos quadrados e das proporcionalidades que existem no rosto que nós chamamos de belo, num corpo que nós também chamamos de belo, né? Ou quando nós olhamos uma catedral gótica, como tantas que há espalhadas no Brasil e no mundo, o que nos faz sentir tão próximos e tão familiares com essas construções é porque elas se expandem também dentro dessa proporção, que é o divino número Fi, que juntamente com o Pi eram os dois grandes segredos que mantinham os pitagóricos, que dominavam isso, que aplicavam nos seus cálculos, na sua música e nas suas obras artísticas, sempre reconhecendo que no mundo, no universo, há uma harmonia. E essa harmonia é matemática. E que nós, seres humanos, bem deveríamos conhecer essas proporções divinas, não só para procurar, né, coisas belas e representar coisas belas ao nosso redor, mas sim porque isso também se manifesta no mundo. Então, quando nós pensamos, quando nós nos emocionamos e principalmente quando nós falamos, quando nós emitimos a voz e fazemos vibrar o ar e fazemos vibrar também os outros planos espirituais, nós estamos mandando vibrações, ondas que se chocam, se multiplicam e elas geram também proporções que são numéricas. E é por isso que nós sabemos, quando nós ouvimos belas vozes, ou quando nós ouvimos o belo canto, ou quando nós ouvimos instrumentos afinados, eles nos agradam. E obviamente, quando nós ouvimos instrumentos desafinados, uma música incongruente ou dissonante, ela também nos desagrada, porque elas fogem a essas proporções. Então, a beleza que está por trás das coisas é, na verdade, um dom divino que está baseada nessas proporções divinas que nós apresentamos aqui hoje para vocês. E, obviamente, só posso recomendar a todos que vocês estudem, procurem realmente conhecer exatamente esse conhecimento que se aplica na geometria sagrada, que nos traz os belos templos como os gregos erigiam, ou quando nós vemos alguma coisa que tem proporções. Até o cartão de crédito que nós mencionamos, ele está exatamente na proporção de Fi, né? Por que que o cartão de crédito não é redondo, não é triangular? Ele está na proporção Fi, exatamente para que a pessoa sinta uma familiaridade, não tenha uma aversão àquela forma. E tudo isso, ouvintes, está dentro no mundo dos números. Deus realmente geometriza e nós estamos usando aqui esse conhecimento, essas divinas proporções, para gerar esses bits, esses bytes que nos permitem nos comunicar com vocês através da internet. Estamos realmente muito contentes de poder ter levado alguma coisa desse conhecimento para vocês, mas infelizmente aí o adiantado da hora nos faz aqui encerrar o programa nesse ponto. Mas não sem antes convidar os ouvintes para aquela nossa tradicional meditação, para que nós possamos realmente encerrar esse programa proporcionalmente ao seu início, quando nós propusemos uma meditação. Vamos uma vez mais, ouvintes, fechar os nossos olhos, buscando contato com o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco. Uma vez mais, com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações a chispa divina e imortal, irradiando a sua luz que vem do coração de Deus até o coração dos homens. Façamos a nossa chispa divina brilhar, iluminar o nosso ser, purificar dentro e fora a nossa natureza e principalmente iluminar o caminho de evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa divina que nós invocamos brilhe e irradie sempre proporcionalmente na consciência de vocês, nos seus corações, de acordo com a busca, com a intensidade com que vocês buscarem uma vida sempre mais sábia, mais ampla e mais harmônica com o universo e com o nosso semelhante. Terminou aqui mais um programa Lux Esotérico, ouvintes. Nos despedimos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso. Vocês estão convidados para a nossa próxima edição. Fiquem agora aqui com as músicas, a programação musical totalmente interativa aqui da Esotérica FM. Recebam finalmente aqui o virtual, mas é fraternal, caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho para todos os ouvintes do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade.